Capítulo 82. Salmo de Asaf. Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem. São completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses. São todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem.